correndo pra te desamar. Minha cama está te chamando, o relógio, as horas passando. Essa noite promete ser uma daquelas. A gente vai se amar, amar, amar. Beijar, beijar, beijar, beijar. Hoje não tem hora pra acabar. A gente vai se amar, amar, amar. Beijar, beijar, beijar, beijar. Hoje não tem hora pra acabar. A gente vai se amar. Essa noite promete ser uma